Somos diversos. Amanheceu, vem logo as dificuldades, demônios principados e potestades. O céu tá nublado, o dia tá fechado, o sono tá demais, me deixa cansar. Mas não me rendo, irmão, às circunstâncias não. Eu dobro o meu joelho, desenrolo a oração, levanto as minhas mãos em adoração. Jesus, mestre meu, guarda o meu coração das tribulações que visitam minha mente. Mas levanto minha cabeça e piso na serpente. O Senhor é minha porção e a minha herança, a quem temerei, pois tu és minha esperança. Invoco o Senhor no dia da angústia, o livramento vem, eu glorifico também. Se pequei contra ti, Senhor, me perdoa. A minha não, mas tua vontade é boa. Às vezes penso mal, mas tô entendendo. Repreendo o desejo e vou vencendo. A carne que é podre quer liberar, mas meu corpo é templo, eu não vou aceitar. Milhares são as dificuldades, as ostentação e as vaidade que tentam me tragar, tentam me derrubar. Mas eu tô vencendo, eu não vou vacilar. E o pecado contra mim não é ameaça. O diabo mudou o pecado, superabundou a graça. São muitas as lutas, as tribulação, as adversidade e as opressão. Os fardos são pesados e excedem a minha força, mas não sairá murmuração da minha dor. No momento da dor eu não posso explicar, mas é no colo do meu Pai que eu vou descansar. Pois seu amor é doce, seu fardo é leve, puro em santidade, mais salvo que a neve. Tô ligado, irmão, da boca de crente não sai murmuração. Não, não, na minha boca não tem sujeira. Eu freio a minha língua pra não falar besteira, pois o Espírito Santo é muito educado. Me espelho nele e sou disciplinado, confiante na promessa sem corromper meu coração. Justos e honestos a terra herdarão, e eu vou purificado, limpo e restaurado, vivão, firmão, limpo de mãos e puro de coração. Se liga, doidão, prepara o coração. Aqui não tem plantinha, só crente de plantão. Vigia, crente. Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Os crentes de plantão, que é firmão na rocha. Os crentes de plantão, que ao mal não se dobra. Os crentes de plantão, que executa a sua fé. Os crentes de plantão, que no sufoco tão de pé. Os crentes de plantão, que não se rende a nada. Os crentes de plantão, que tão firme na batalha. Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Os crentes de plantão, filho do Deus vivo. Os crentes de plantão, que rasga o inimigo. Os crentes de plantão, que vai pra rua sem medo. Os crentes de plantão, que entrega seu folheto. Os crentes de plantão, que evangeliza. Os crentes de plantão, que meia guerra ganha as vidas. Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Os crentes de plantão, que é vitorioso. Os crentes de plantão, que do mundo tem nojo. Os crentes de plantão, vai tá na vigília. Os crentes de plantão, bate o pé e determina. Os crentes de plantão, não negocia a unção. Os crentes de plantão, cadê? Levante a mão. Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? Cadê os crentes de plantão? Quero ver, levanta a mão. Cadê os crentes de plantão? A paz do Senhor Jesus, vai. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, vai. Paz, paz, paz, paz. A paz do Senhor Jesus, vai. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, vai.